ZYJ457, MEC AM, Rio de Janeiro, Brasil. Música, educação e cultura. Partitura. Olá, ouvintes da Rádio MEC. Eu sou Sofia Secato e estamos começando mais um programa da série Partituras. André Dolabella é mineiro, de Belo Horizonte, mas o enorme talento fez dele um cidadão do mundo. Pianista premiado no Brasil e no exterior, obteve nota máxima na exigente escola de música de Karlsruhe, na Alemanha, e conta com mais de 200 concertos no currículo. André vive há 14 anos na Alemanha. Recentemente, ele esteve no Brasil para uma série de apresentações e nos deu a honra de sua presença antes de retornar para casa. André vai começar o programa com duas peças de compositores alemães, Felix Mendelssohn e Johannes Brahms. Mas antes, ele vai falar um pouco da sua carreira e desses 14 anos de Alemanha. Já estou morando há 14 anos na Alemanha e estudei com a Fanny Sosa até 2008. E depois fui para a Casa de Ópera em Hannover, onde trabalhei por 4 anos como pianista acompanhador e maestro assistente. E essa experiência na ópera foi muito importante para mim também, porque influenciou muito a minha forma de tocar piano, que é baseado no canto, tudo em cima da linha do canto. A respiração é quase igual a um cantor mesmo. As primeiras músicas que eu escolhi para começar o programa, de Mendelssohn e Brahms, são obras bem raras. As peças de caráter, as peças de Mendelssohn, quase nunca se ouve. São uma obra quando ele era bem jovem ainda e tem muita influência de Bach. O Brahms, essa transcrição, tema de variações Opus 2, ele escreveu originalmente para o terceiro de corda. E ele fez esse movimento, o tema com variações, ele fez uma versão para piano solo que ele dedicou a Clara Schumann. E é muito bem escrito para mão. E essas variações são um tema bastante melancólico. E não é um tema com variações tão longo quanto os outros de Brahms. Eu particularmente gosto mais da versão de piano do que da versão de sexteto de cordas. Geralmente costumo começar o recital com essas variações, tema e variações de Brahms. Thank you. dele para o mar. Andante, Opus 7, de Mendelssohn, e Variações, Opus 18, de Brahms. Agora, o artista vai falar de duas obras do compositor Robert Schumann, que ele vai apresentar a seguir. Continuando o programa, escolhi duas peças de Robert Schumann. A primeira, bastante conhecida, Arabesque, que é uma peça curta, mas com um tema belíssimo, e com duas sessões e uma coda. Essa peça já toquei há muitos anos, sempre volto a tocá-la em público. Já a segunda peça contrasta bastante, porque é uma transcrição minha, que eu escolhi de um ciclo bem raro, um ciclo de música vocal com piano, que são as canções Spanische Liederbuch. E esse é um dueto de soprano e tenor, que eu fiz a transcrição para o piano. E é interessante da forma que eu fiz a transcrição, que eu inverti as vozes. No original, Schumann começa com o soprano cantando, e depois de uma página e meia ou duas, entra o tenor. Já na minha versão para piano, eu começo já com a linha do tenor. E a transcrição é basicamente o acompanhamento quase idêntico do piano, junto com as duas melodias do canto que eu coloquei para fazer o contraponto. André Dolabella acabou de executar duas composições de Schumann, Arabesque e Intermezzo. Uma transcrição do próprio André, que fala da dificuldade de fazer transcrições das obras de outros autores. Dando seguimento, eu coloquei no programa esse poema Triabem, Op. 32, o Fá Sustenido, que é uma peça bastante romântica, mas com harmonias também, além da característica bem forte das cores harmônicas do Triabem, também tem uma certa influência francesa. A próxima música que eu toco, que foi a primeira transcrição que eu fiz, do Prelúdio da Tarde de Fauna. É interessante falar que já existem algumas transcrições dessa peça. O próprio compositor para piano 4 mãos e também de Maurício Cabello para 2 pianos. Mas a percepção não é tão grande, de forma que eu consegui colocar quase todas as vozes para piano solo, com 2 mãos. E isso é um trabalho bastante. Preciso sentar no piano muitas horas e experimentando todas as possibilidades. Mas eu tenho um prazer imenso em fazer isso. Não consigo mudar, as coisas continuam cada vez pior. Esse capitalismo louco desempregado, essa relação de comércio e cultura, que é uma doença louca, que acabou com o mundo. Eu vim aqui com esse meu amor. Tchau. Oi, eu acho que isso é uma coisa que thank you. André Dolabella interpretou o poema Opus 32, número 1, de Alexander Scriabin, e Prelúdio da Tarde de um Fauno, uma transcrição dele para a obra de Claude Debussy. Aliás, a próxima peça também é uma transcrição que ele fez para uma música do mestre Richard Wagner, em que ousou adaptá-la apenas para a mão esquerda. Essa última transcrição minha, que eu vou tocar, é a primeira de um ciclo de canções de Wagner, o Wesendocklieder. Der Engel, traduzido seria o anjo. Essa foi uma transcrição interessante de fazer, porque justamente na partitura original de Wagner, o acompanhamento, quase nunca se tocam as duas mãos ao mesmo tempo. Então eu tive a ideia de fazer essa transcrição para a mão esquerda sozinho. Porque então eu posso ter a melodia enquanto o acompanhamento não toca, né? Inclusive tem peças originais, só para a mão esquerda, como o concerto de Ravel, que ele fez na ocasião para um pianista que perdeu a mão direita na guerra. Mas também serviu de inspiração para outros pianistas, compositores, transcreverem para a mão esquerda, né? Assim como esse concerto de Ravel e outros peças, com essa canção, fazer o mesmo. Ouvimos agora Der Engel, de Richard Wagner, com transcrição para a mão esquerda, por André Dolabella. O grande pianista André Dolabella aproveitou a recente passagem pelo Brasil e se apresentou aqui pra gente. Antes da última música, eu gostaria de marcar um novo encontro com você na semana que vem. E não esqueça de nos inscrever, enviar sua opinião e a sua crítica, ok? Com vocês, encerrando a partitura de hoje, André Dolabella. Eu gostaria muito de agradecer o convite de tocar aqui no programa Partitura, que inclusive é uma oportunidade muito boa para o público do Brasil todo, de ver sempre pessoas diferentes tocando e também falando sobre as peças que elas estão tocando. Eu acho que essa é uma forma de ficar mais perto das pessoas. Para terminar, eu escolhi uma transcrição também de Liszt, que é a Morte de Isolda, a última cena da ópera Tristão e Isolda de Wagner. Essa peça já entrou praticamente no repertório standard de peão, apesar de ser uma transcrição belíssima, feita por Liszt. Liszt também foi um dos pioneiros da transcrição, escreveu centenas de transcrições, mais variadas, desde canções ou peças mesmo de piano de outros compositores, até obras de música de câmara, obras sinfônicas e muita coisa de ópera. Ele transcreveu também. E, então, concluindo com essa transcrição de Wagner, a gente vai terminar o jogo. Foi André Dolabella interpretando Morte de Isolda, uma transcrição de Liszt para a última cena da ópera Tristão e Isolda de Wagner. O Partituras de hoje termina aqui. Semana que vem, voltaremos no mesmo horário. Partituras. Apresentação Sofia Secato. Produção TV Brasil e Rádio MEC. Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC. MEC AM, a Casa da Música Popular Brasileira. Agora na MEC AM, Caetano Veloso. Você esteve com meu bem, o que foi que ela falou? Diga a verdade, falou em mim. Ainda gosta de mim, hein? Ou será que esqueceu tanto amor que jurou? Yeah. uma folha caída. Sou o adeus de quem parte, pra quem a vida é a pintura sem arte. A flor esperança se acabou, o amor o vento levou outra flor. Nasceu é a saudade, me invade, tirando a liberdade. Meu peito arde igual verão, mas sempre é chorar. Rádio MEC, a rádio da MPB.